Pequenas Empresas e Grandes Negócios apresenta Divã do Facundo, com Facundo Guerra. Bom dia, gente. Sou o Tomás, editor da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Estou aqui com o Facundo de novo. Nosso encontro quinzenal. Às vezes vintenal, às vezes fúria. Às vezes 10, enfim, mas a gente dá um jeito. Você vai se encontrando, né? Está virando tipo um date quase. Quase isso. Onde que está indo parar todos os podcasts? Eles estão indo para algum lugar, né? A gente está indo. A gente está publicando no site, no Spotify. E daqui a pouco a gente vai subir uma plataforma e a gente avisa vocês. Tá, eles estão todos no site da Pegni. Todos no site da Pegni e no Spotify também, no canal da Pegni e do Spotify. Me perguntam isso de vez em quando, onde que estão os antigos. Mas estão todos no Spotify também? Todos no Spotify, eu acho que só o último que a gente não subiu ainda, né? Então tá bom. Hoje a gente vai falar de propósito. Ah, propósito. Essa palavra é tão surrada. Então, já que a gente tá falando disso, Facundo, o que que é propósito para você, então? Então, quer dizer, o que que se tornou essa palavra, então, né? Então, na verdade, o que que eles fizeram foi que alguns publicitários encontraram aquela missão que as empresas tinham na década de 90, em que engravavam naquelas plaquinhas de alumínio e colocavam na recepção da empresa, e transformaram a missão numa... O propósito virou uma espécie de uma missão gourmetizada, sabe? Uma visão, uma versão do século XXI. Missão, visão, valores. É, exatamente. Eu acho que toda grande mentira tem um grão de verdade dentro de si, entendeu? As grandes mentiras, elas precisam ter algum tipo de laço com a verdade para elas grudarem. O propósito, apesar de ser uma palavra muito desgastada e muito arquitetada e feita em agências de publicidade, da mesma forma como todo mundo se diz empreendedor, todo mundo fala que tem propósito, ela tem um pequeno traço de verdade, que é o seguinte. Eu acho que quando você... Primeiro, a gente tem que entender qual que é a diferença. Para eu chegar no propósito, eu tenho que falar de empreendedor e empresário. Qual que é a diferença entre os dois? Né? Muitas vezes, outro dia eu fui fazer uma reunião com um senhor de quase 90 anos. Eu não posso falar nome, obviamente, por questões, né, de decoro. E aí eu fui conversar com ele, eu falei com a secretária dele, eu falei, olha, preciso marcar uma reunião com o doutor não sei o que. Ele falou, ah não, porque o empreendedor está viajando. Ela se referiu ao senhor de 90 anos com 28 mil IPTUs em São Paulo, com bilhões de reais como empreendedor. O que isso quer dizer? Que a palavra empreendedor, que também foi produzida, engenheirada, foi arquitetada, ela começou a contaminar o discurso de qualquer empresário que começou a se ver como empreendedor. E o empresário não é um empreendedor. O empresário está para o empreendedor assim como o sedentarismo está para o nômade. Né? Enquanto você está cuidando do seu negócio, você é empresário. Enquanto você está testando possibilidades e testando soluções para um problema e correndo atrás da tua vocação, enquanto você está no caminho de produção, aí eu acho que você pode se dizer empreendedor. Mas as coisas começaram a se confundir e todo mundo que ficou desempregado, para não falar que está desempregado, fala que virou empreendedor. Mesmo que você esteja vendendo biscoito Globo na praia, que é uma profissão super digna, eu não estou criticando isso, mas que está descolado da minha ideia do que é o empreendedorismo, mais uma vez, uma visão íntimo e pessoal. Eu não estou tentando falar o que é a verdade aqui, eu estou falando da minha verdade, eu não estou querendo ser o dono da verdade, mas que não é o que eu acho que as pessoas precisam fazer ou a atividade que elas precisam fazer para encontrarem um grão de felicidade ou encontrarem, enfim, se encontrarem e se realizarem na vida. Colocar a diferença entre empresário e empreendedor, eu acho que é muito melhor você não falar tanto de propósito, mas você tentar encontrar a tua vocação. Acho que essa é uma das coisas mais importantes na vida. Cara, o que você sabe fazer melhor do que todo mundo? Todo mundo sabe fazer alguma coisa melhor do que o outro. Às vezes você sonha, você desenha bem, sonha em ser um artista plástico, mas você se transforma num advogado infeliz. Às vezes, quantos músicos não viraram engenheiros e que acabam se desgastando? Porque a gente tem essa obrigatoriedade de que o sucesso passa pelo dinheiro, ou passa pela tua capacidade de comprar coisas, ou passa pela tua capacidade de adquirir determinados milestones na vida, o carro, o apartamento, o carro na praia, a viagem para Disney, que são grandes testemunhas de que você é uma pessoa bem-sucedida. A gente procura ser bem-sucedida não segundo os nossos parâmetros, mas segundo o parâmetro do outro. É o outro que vai falar para a gente o que é ser bem-sucedido. É o caso típico daquela pessoa, isso todo mundo conhece na garagem do prédio. todo mundo mora no mesmo apartamento. Logo, todo mundo tem mais ou menos o poder aquisitivo assemelhado. O cara fica olhando o carro do vizinho. O carro do vizinho, caraca. Né? O cara vai e compra uma Mercedes, uma BMW, em 60 prestações se endivida. Por quê? Porque a garagem é um coliseu. E o outro olhando, nossa, como será que o cara comprou esse Exatamente. Carro? Exatamente. Mas por que, que o cara comprou esse carro e mora nesse muquifo? É. O cara compra e mora num apartamento de, sei lá, 50 metros quadrados com um carrão na garagem. Por quê? A garagem é um coliseu. O apartamento, ele não cria diferenciação social, mas o carro destaca. Aí você olha para o carro do vizinho e fala, nossa... Esse vizinho tá indo bem na vida, né? Tá bem sucedido. Apesar da gente estar no mesmo território, no mesmo espaço social, ele tá bem sucedido. Por quê? Porque a gente precisa ser bem sucedido segundo o olhar do outro, nunca sobre o nosso olhar. E aí, quando a gente tá desalinhado com aquilo que a gente acredita, quando a gente tá desalinhado com a nossa maneira de ver o mundo, a gente precisa comprar. Semana passada a gente teve a Black Friday, né? Eu tava doente, eu tava um pouco... Eu até comentei com você que eu tava com influenza. Eu tava meio abatido de trabalho, cansado e tudo mais. E aí eu me dei conta que eu tava tentando... Eu quase comprei um monte de porcaria que tava em desconto e que eu não precisava. Simplesmente porque elas estavam em desconto, eu tava me sentindo muito inteligente por comprar na Black Friday um monte de coisa inútil. Aí eu parei, olhei assim pra minha cesta de compras na Amazon e falei, mas por que eu tô comprando isso mesmo? Eu me dei conta, pô, cara, eu tô doente, tô infeliz, tô... tristonho, lógico, né? Naquela semana, naquela circunstância. Aí eu tô descarregando isso no consumo. Então o fato de você ficar, precisar comprar coisas e ter o carro, significa que o consumismo, ele tapa um vazio existencial que a gente tem. É preciso que as pessoas sejam medicadas, infelizes, consumidoras. Gente feliz não consome tanto assim. E uma maneira de você encontrar, não te digo a felicidade, que essa é uma palavra muito etérea, também muito usada pela publicidade, mas recompensas químicas é descobrir qual que é o teu lugar no mundo. O que, que você faz bem? O que, que você faz melhor do que as outras pessoas? Não porque você seja melhor do que elas, porque cada um tem uma fortaleza, né? Eu tenho os meus defeitos, eu tenho meus pontos fortes, você tem os seus, a gente se complementa, a gente encontra um lugar comum, mas eu acho que o mais importante é você, por mais Hakuna Matata que seja, eu sei que é só meio ridículo, meio neo-hippie, mas se olhar para dentro, sabe? Encontrar dentro de si, pô, anota, o que te dá prazer na vida? Eu gosto, por exemplo, eu amo jogar videogame, ouvir música, brincar com a minha filha, o cinema, eu adoro sala de cinema, eu adoro os segundos que antecedem a sala de cinema, o projetor ligar. Amo, aquilo me dá uma sensação, eu descobri que eu amo sala de cinema mais até do que filme. E um propósito que eu encontrei na minha vida foi reabrir sala de cinema. Exatamente porque isso me dava um prazer gigantesco. Entrar na sala, ver a tela ligada, ver as pessoas comprando pipoca, sentando nos seus lugares. Aqueles minutos de antecipação que antecedem o projetor. Aquilo me dava um prazer terrível. E foi aí que eu descobri, por exemplo, que eu amo sala de cinema abandonada. E a partir daí que eu comecei, eu já trouxe, sei lá, já fiz uma sala de cinema, trouxe o Cine Joia, tô trabalhando no Arcade Ipiranga, no Cine Ipiranga. São coisas que eu descobri observando o que me dava prazer. A gente não nem se pergunta o que nos dá prazer mais. A gente nem se observa mais e nem percebe o que nos deixa quimicamente felizes. O que nos dá descarga de dopamina e oxitocina, desculpa, te interrompi. Mas aí eu acho que isso, pelo que você tá falando, eu acho que deu a linha que separa, né? Esse propósito marqueteiro, daquele storytelling vazio, que a gente até já falou em outras conversas aqui, seria um significado mesmo, né? Um significado pessoal, uma coisa mais autoral, uma autoria, é isso? Então, o que eu tava querendo te dizer é que uma vez que você se conhece a ponto de falar, pô, eu sou essa pessoa que gosta disso, não gosta daquilo, eu vou fazer do meu prazer um negócio. Porque uma das coisas que eu advogo nesse empreendedorismo novo é que o negócio seja uma maneira legítima de você exprimir sua visão de mundo. Acho que a gente tem que encontrar nos negócios, quando a gente vai empreender, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que encontrar um veículo para colocar a nossa política, independente qual seja ela, a nossa visão estética, os erros que estão aí no mundo que a gente quer consertar. Você fala, eu quero transformar o mundo. Não, eu quero transformar minha rua, meu bairro, no limite, minha cidade. Ninguém transforma o mundo. Você transforma os outros, por exemplo. Então, quando você se conhece, sabe o que você tem prazer e você coloca isso para fora e você mostra para as outras pessoas quem você é através daquilo que você faz e você se orgulha daquilo, esquece o público-alvo, esquece o business plan, esquece o dinheiro. Não que tudo isso não seja importante, dinheiro é importante, né? Porque sem dinheiro você não vive no mundo capitalista. Mas já não é aquela coisa que você persegue o dia a dia, sabe por quê? Porque você não quer mais comprar coisa. Porque você está preenchido por aquilo que você faz. Porque pessoa física e pessoa jurídica não são mais duas pessoas, é você o tempo inteiro. E essa é uma maneira de você ser bem-sucedido. Não comprar um monte de porcaria que você não precisa, mas simplesmente estar feliz com quem você é mesmo. Ver sua filha crescer, ter tempo para sua família, ter tempo para o seu namorado, namorada, para o teu cachorro, enfim, o que, que te faz feliz? São as conexões humanas, são encontrar pessoas novas, olhar pra, alguém olhar para você e falar, pô, você transformou minha vida com esse teu negócio. Você tocou a minha alma quando você fez isso. Eu sei que é meio Hakuna Matata o que eu tô falando, é meio neo-hippie, mas, cara, dinheiro vira uma mesma. Eu insisto, a gente liga muito sucesso a dinheiro. E eu acho que a gente tem que romper com essa ligação. Porque o que eu conheço de gente rica e infeliz, ou medicalizada, não tá escrito. Eu não tô querendo dizer que dinheiro não traz felicidade. Traz até um determinado ponto. A gente precisa de dinheiro para não pensar em dinheiro. A liberdade tá condicionada pelo dinheiro. A gente vive numa teórica democracia, a gente vive com um teórico grau de liberdade, mas que é mentiroso, porque sem dinheiro você não consegue ser livre. Não adianta. A troca fazer as coisas que você quer. Porque é o veículo que você usa para trocar qualquer coisa. Entendeu? E é óbvio, eu quero dar uma escola particular para minha filha. Isso custa caro em São Paulo. Então, isso que eu te perguntado aí. Se a gente não pensar no dinheiro como uma abstração, um símbolo de status, é o dinheiro como troca mesmo, como veículo para fazer as coisas. Você acha que isso pode ser um propósito forte, um motivador, né? Você sustentar os seus e fazer as coisas que você quer. Sobrevivência é um puta de um... Você sabe o que é dinheiro? Quem que me ensinou o que é dinheiro foi um anarquista chamado Thoreau, que depois foi apropriado pelo Mujica. O Thoreau falava assim, não existe dinheiro. Eu posso estar desvirtuando o Thoreau, tá? Mas de qualquer maneira é mais ou menos isso que ele falava. Não existe dinheiro, existe uma quantidade de tempo, que é um recurso finito da vida de uma existência, que essa pessoa dedica a executar um trabalho para, através desse trabalho, ter acesso a uma quantidade de dinheiro. Então, dinheiro equivale à quantidade de trabalho que se você está no mercado financeiro, essa lógica se rompe. Porque aí dinheirinho procria com dinheirinho. Aí eles ficam procriando ali nos sistemas criptografados da casa do caralho. Eu não sei como funciona esse capitalismo financeiro. Mas no capitalismo de trabalhadores, de produção, você dedica 12 horas da tua vida para um emprego, para ter acesso a uma quantidade de dinheiro. Então, quando eu pego dinheiro teu, eu não estou pegando uma nota de 100 reais. Eu estou pegando 2 horas da tua existência. E que é um recurso finito, que você nunca mais vai conseguir recuperar. Que aí está aí uma conta corrente que se esgota de trás para frente. Então, se você aplicar essa lógica para tudo que você for fazer, você não vai mais gastar 2 anos da tua vida para comprar uma BMW. Não faz sentido. Entendeu? Esses 2 anos, se alguém chegasse para você e falasse assim, você troca 2 anos da tua vida por esse carro importado, você trocaria? Eu não. 2 anos da minha vida, isso equivale a uma doença terminal, sei lá. Eu não trocaria. Mas as pessoas fazem essas decisões o tempo inteiro. Você troca 15 anos da tua vida e não vê a sua filha crescer para morar nessa cobertura? Algumas pessoas trocariam conscientemente. O que é triste. Não é triste, é uma decisão. Mas que seja uma decisão consciente. Entendeu? Eu não critico quem quer, quem tem um sonho de vida comprar uma Ferrari para andar numa cidade a 50 por hora. Posso achar um pouco estúpido, mas a pessoa está completamente no seu direito de percorrer a Ferrari a vida inteira. Ela que faça aquilo que ela quiser. Contanto que ela não estrague a sua rede em volta. Porque muitas vezes, quando uma pessoa está chegando nesse ponto de obsessão, ela estraga suas relações pessoais, ela estraga as suas relações de trabalho. Eu não critico, cada um que siga a sua vida e que faça do jeito como quiser, contanto que não atrapalhem a minha existência também, entendeu? Então não acho que está errado, são decisões. Nem acho que seja triste, de repente a pessoa entra dentro de uma Ferrari e tem uma epifania que a gente só tem abraçando uma criança, sei lá. E agora pensando, né, em termo mais assim, do negócio mesmo, né, mais capitalista até, você acha que um negócio com um propósito, com um significado conectado, esses valores de cada pessoa, ele tem mais chance de dar certo? Tem. Sabe por quê? A partir do momento que você está conectado com isso que você sabe fazer melhor, ele já não é mais apenas um negócio. Um negócio não dá certo porque ele não dá dinheiro, ou ele não dá tanto dinheiro quanto você esperava que ele desse. Por isso que os negócios quebram, porque ou são mal administrados, grande parte das vezes, mas também eu estou me esforçando tanto para ganhar 2, 3 mil reais por mês, para fazer uma coisa que eu não gosto, arriscar meu dinheiro numa empresa que eu não gosto, para ganhar 2 ou 3 mil reais por mês. Mas se você está ganhando 2 mil ou 3 mil reais por mês, que seja o valor que você esteja tirando da tua empresa, só que você é a celebridade da região, porque você é o melhor cabeleireiro da região, ou porque você é o melhor barbeiro da região, e que você conseguiu casar cliente, e que você, algum cliente teve um filho porque você apresentou alguém dentro do salão para aquela pessoa, e aquela pessoa deu o nome do filho do teu nome para o filho, sabe esse tipo de coisa? Quando você impacta na vida das pessoas, talvez o dinheiro fique secundário. Quando a gente está, a única coisa que a gente tem dentro dos negócios é o dinheiro como parâmetro. É o único, é o lucro. É uma máquina viral. Fazer lucro é relativamente simples. Ou você aumenta o faturamento, ou você diminui o custo. Não é difícil. Quer dizer, é mais fácil falar do que fazer. Mas as lógicas são simples. Mas ninguém fala, pô, se você levasse em consideração o que acontece no entorno, eu vou diminuir o custo jogando os detritos da minha fábrica nesse rio, e que as gerações futuras lidem com isso, porque eu não vou estar aqui mesmo. No entanto, eu tô gerando lucro, ou eu tô molhando a mão do fiscal, o fiscal, porque no final das contas isso vai me trazer mais lucro no médio prazo, porque eu não vou ter que implementar o filtro, né, para projetar fumaça para o ambiente. Eu tô tomando decisões que são puramente lucro. Só que alguém vai pagar essa conta. As próximas gerações, essa geração que hoje tem 10 anos, eles vão viver num mundo radicalmente diferente do mundo que a gente viveu. Eu quero levar minha filha para a Amazônia o mais rapidamente possível, porque eu não sei por quanto tempo vai existir. Eu tô começando a ter alucinações apocalípticas, porque o mundo está dando sinais de falha constantemente. 5 dos 10 maiores incêndios da Califórnia aconteceram nos últimos 3 anos. O mundo está realmente mostrando sinais de fadiga. A gente não está ouvindo porque a gente está sendo um sapo cozido. Entendeu? Aquele sapo que é cozido com a temperatura paulatinamente aumentando até que, quando a gente perceber, já era. A gente fala muito das pessoas jurídicas que as empresas representam. Isso. E elas têm um estatuto de pessoa jurídica, elas são pessoas jurídicas. Só que essas pessoas, elas são psicopatas, sociopatas. Uma pessoa jurídica é sempre um psicopata. Tá na hora dessas pessoas jurídicas irem pro divã e, enfim, se medicalizarem e entenderem que elas não podem correr atrás do lucro a despeito de tudo e todos. Mais uma vez, eu não estou advogando o fim do capitalismo ou um novo socialismo, eu não sou comunista, eu não sou de esquerda, nem me vejo como uma pessoa de esquerda, tem nada a ver com isso. E eu sou, acredite se quiser, um conservador. Por quê? Porque eu quero conservar os meus privilégios. Para isso, eu tenho que perder um pouco dos anéis, porque senão eu vou perder todos os dedos. Isso é ser conservador. Eu não estou falando que o mundo precisa, todo mundo tem que ser igual e todo mundo se abraçar e a gente virar uma grande comunidade global. Não estou falando isso. Como elite, a gente tem que diminuir um pouco dos nossos privilégios. E isso é conservador, ponto. Mas o que você está falando também, então, aqui, desse assunto, né, de propósito, de missão e combinando, né, com a operação de uma empresa, que nem tudo precisa ser gigante, escalável e ganhar proporções globais, que algumas coisas podem ter ou também o que elas realmente devem ter, né? É o grande erro, o vício do mais, maior, mais gente. Às vezes eu estou viajando o Brasil inteiro dando palestra e vou falar com empreendedores, assim, dos rincões do país. E todos eles caem na mesma armadilha. E aí, que você está feliz? Eu falo, não, agora eu abri uma, deu certo, eu estou abrindo mais 4. Eu pergunto, para quê? Para que você vai abrir mais 4? Me conta. Não, porque eu quero dar mais emprego. Eu falei, você não está dando emprego. Você está comprando mão de obra para ter lucro. Para com essa história de que você está dando emprego. Ninguém dá emprego. Ninguém está atolando um emprego aí. Não, você espera alguma coisa. É uma troca justa, né? Você troca capital, força produtiva por vil metal, por moeda, por alguma coisa para você ter lucro. Então você não está dando emprego. Mas por que mais? Ah, porque eu estou mudando a vida das pessoas. Está mesmo. Você entra naquela história da hipertrofia, do anabolizante, do mais, do maior, do mais rápido. Tá todo mundo alucinado por mais, mais, mais. É como se fosse cocaína. Porque o dinheiro, quando o dinheiro é a única razão para fazer a coisa, ele é mais viciante do que cocaína. Não tem dinheiro que chegue para ninguém. Você já sentiu o sabor do mil, você vai querer o sabor do 10 mil, do 100 mil, do milhão, dos 100 milhões, do bilhão. A coisa só vai crescer, a necessidade de dinheiro só vai crescer. Porque você é um poço sem fundo, você é um buraco negro. quando a única coisa que você está perseguindo são números abstratos num servidor criptografado em algum lugar que você nem imagina onde seja, onde está o servidor do teu banco. Você vira um buraco negro. Você só precisa de dinheiro porque só ele coça um pouquinho. Aí você compra uma 100 bolsas Chanel, 1000 bolsas Louis Vuitton, um helicóptero. Eu não consigo entender a existência do jatinho. Juro, a existência do jatinho pra mim é absurda, que é o símbolo máximo de status. Porque a primeira classe não basta mais. Não basta! Não, eu não consigo mais conviver com humanos quando eu tô me deslocando pelo oceano. Mesmo com humanos que sejam tão ricos como eu preciso de um avião só pra mim. Para pensar. A gente não para mais pra pensar sobre nada. A gente só faz, compra, porque tá todo mundo tão bombardeado por informação, tão anestesiado pela necessidade de produzir, de mostrar que é bem sucedido, ninguém se pergunta sequer que porra eu tô fazendo na minha vida. Eu acho que, para voltar àquela história inicial, essa é a pergunta que precisa ser respondida. Que porra eu quero fazer da minha vida? Então, aí que tá, né? Porque, como você falou, a gente tá nesse bombardeio de informação, né? E essa é uma pergunta que a resposta para muita gente nem sempre é muito óbvia e muda ao longo da vida, né? Tem gente que já nasce com uma missão, com um gosto, com uma coisa muito clara, e tem gente que não sabe, né? Uhum. Eu demorei muito tempo para saber. É, então isso que eu te perguntar, né? Como é que foi daí a sua descoberta e como é que vem sendo? E o que, que você falaria também para alguém que... Que tá começando? É, que tá começando, que tá dentro dessa máquina, né? E tá querendo parar, pensar e realmente... Cara. Acho assim, primeiro, antes de mais nada, vai viver. Vai viver, vai se expor a maior quantidade de coisas diferentes. Vai ver exposição, vai ler, que acho que ler é a coisa mais importante que você pode fazer na tua vida. Você produz tudo aquilo que você metaboliza, um monte de informação, um monte de referência estética, e você produz aquilo que você consumiu, que você ingeriu. Vai viver encontros, vai amar, vai ser odiado, vai brigar na rua. Vai viajar se você puder, e viajar não precisa nem sair muito do lugar. Vai viver outras existências que não aquelas suas. Vai ficar curioso pelo olhar do outro. Vai conhecer a existência, vai ser o humano. Vai ser humano em toda a sua potência. Aí, quando você tiver 40 anos, vai empreender. Porque quando você tiver 40 anos, que eu acho que é a idade ótima para você começar a empreender, aí, 40 anos. Meia idade. Você já fez um monte de cagada, você já conseguiu, teu olho já ficou desgastado, você tá com fome porque você tem filho, mais ou menos nessa idade você tem filho, então, enfim, tem que colocar feijão na tua mesa, você não pode depender de ninguém, você já não quer mais arriscar em besteira por ego. Não sai da faculdade de administração, eu vou montar uma startup e vou fazer um IPO... No Vale do Silício com o meu app. Ah, para! Vai tomar leite com pera, moleque. Modo de dizer, você entendeu, né? Saquei. Mas é isso, eu acho que você quer encontrar aquilo que você sabe fazer de bem ou melhor, vai viver. Não tem a resposta, ninguém nasce com isso. Não precisa ser só uma coisa também. Pode ser várias, e pode mudar também, pode tudo. Mas vai viver na sua potência. Não adianta você falar assim, ai, eu vou fechar meu olhinho, vou fazer análise, eu vou descobrir, fazendo meditação, qual que é o meu propósito. Vem, chamamento, qual que é o meu propósito? Contrata para! Contrata um coaching. Contrata um coaching. Você pode, por favor, me dizer o que eu quero para minha vida? Pô, vai se expor ao mundo, truta. Se você não se expor ao mundo, se você não amar, não fizer inimizades, não... Fizer parte de uma comunidade, se você não se ligar com os outros humanos, você nunca vai se descobrir. A gente se descobre por espelho do outro. Ninguém se descobre olhando para dentro de si, porque a gente não consegue nem acessar o que tem aqui dentro. Coitada da psicanálise, que há um século inventou o ego. Até hoje a gente está tentando descobrir quem somos. Você só consegue entender quem você é olhando para o outro, por semelhança ou oposição. Eu gosto disso naquela pessoa, portanto, eu tenho essa analogia com essa pessoa, odeio isso naquela, portanto, isso eu não quero ser. É em contato com o outro. Então, não tem segredo, não tem fórmula de autoajuda mágica, não é o livro Seja Foda que vai te dizer como ser foda. Eu acho maravilhoso. Existe isso. O livro Seja Foda? Tem, eu acho que é Seja Foda, seja foda. Fodinha, ou Faça Uma Foda, alguma coisa do tipo, mas tem. E cara, então, e como é que isso se traduz em um produto, um serviço, daí até puxando um gancho da sua trajetória, que é interessante, né? Você não era um cara que era um cara da noite, o estereótipo do dono de uma casa noturna, etc. Mas assim, você começou, né, sua trajetória como empreendedor por aí, mas ao mesmo tempo que você não era exatamente aquilo, tinha muito a sua cara, tinha uma autoria, né? Uhum. E aí como é que você combina esse propósito, cara, com o produto e tem que ser ipsis literis, isso? Eu tava tentando até outro dia, é que eu nunca penso muito sobre essa história, porque eu acho meio punheta você ficar falando sobre si mesmo o tempo inteiro, e eu acho que às vezes eu até peco por isso. Mas eu venho de uma família de esquerda. Meu pai, meu avô, meu bisavô, todos de esquerda. Em algum momento eu fui fazer engenharia, estava trabalhando numa grande multinacional de cartão de crédito, mas eu resolvi dar aula de redação em cursinho pré-vestibular, na PUC. E eu resolvi alfabetizar adultos no Pontal do Paranapanema, no MST. Eu alfabetizei adultos, eu fui dar aula por quê? Porque eu queria voltar a esse ideal do meu pai, do meu avô, de uma sociedade que poderia ser nivelada pela educação. Se você não... Sem educação, a gente nunca vai ter... Nunca vai deixar de existir desigualdade social. E eu acho que o grande problema que a gente tem é a desigualdade social. Por que que eu estou te falando isso? Se não fosse por ser professor de redação, e eu só fui professor de redação porque eu lia muito e sabia ler, e ter estudado como montar uma boa redação e como contar uma história, porque era isso que eu explicava, ou eu tentava passar para os meus alunos, então, como contar uma história... É isso que eu faço até hoje. Então, se eu não tivesse, em algum momento, mesmo sendo um executivo de uma multinacional, olhado para a minha origem, falado, pô, eu não posso me afastar tanto assim. Meus pais comunistas, eu trabalhando na American Express, numa empresa financeira norte-americana, tá certo, eu não concordo com a maneira como eles viam o mundo, mas eu também não concordo com essa maneira completamente. Uhum. Eu vou tentar frequentar um outro espaço. Fui dar aula de redação, para gente simples, que vinha da quebrada, de uma outra realidade que não era minha, confrontei aquela realidade, aprendi com aquelas pessoas, e aquelas pessoas me transformaram mais do que eu consegui transformá-las. Algumas eu consegui transformar, e hoje em dia eu encontro com meus ex-alunos, às vezes no SESC, às vezes na rua, e eles me abraçam, e a gente celebra, e eu falo, caralho, que fase bonita da minha vida. E eu fiz isso enquanto eu estava na boate, tá? Até o Vegas, eu saía do Vegas às vezes... 6 horas da manhã do sábado, ia dar aula às 8, lá na PUC. Tô falando isso não porque eu quero pagar de bonzinho, mas é que você travar contato com a diferença te transforma. E transformou, e foi importante para os meus negócios. Eu jamais imaginaria que aquele fato de eu dar uma aula derrubaria uma série de dominós que impactariam minha vida 15 anos depois, e que eu, hoje em dia eu olho o que eu faço e falo, a tal da narrativa que a gente tem que aplicar, é isso. É contar uma história. E eu tô, mesmo com arquitetura, e mesmo com produto, e mesmo com serviço, tentando contar uma história. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas está por trás de tudo que eu tô fazendo. Então, até viver é o que me deu condições para ser empreendedor hoje. E empreender, e fazer meus negócios. E que transformou minha maneira de ver o mundo, e que de alguma forma me transformou. Então, eu acho que é isso, cara. Você tem que se expor à diferença. E eu não estou falando que isso depende de faixa etária, eu, uhum, você, qualquer um de 60 anos, enquanto o cara estiver se expondo a diferença e curioso com o mundo, ele está jovem, está mantendo seu cérebro ativo e está produzindo coisas legais. E aí, e partindo, né, de um ponto que você está bem conectado com seu propósito, com seus valores, isso também está conectado com o que você faz, né? Até que ponto é válido você usar isso para construir uma narrativa de marketing, de propaganda, de divulgação, né? Eu sei que a gente até já falou disso, tem a importância de você comunicar isso para o seu público, né? Já que você tem essa narrativa, mas é válido você fazer isso ou você começa ali a flertar com um certo tipo de oportunismo? Ah, não. Você transformar esse propósito, tudo que você fez para criar... num storytelling e achar uma maneira de comunicar essas pessoas. É o que eu tô fazendo agora. É o que eu tô fazendo agora. De uma determinada maneira, eu tô tentando... Porque, assim, às vezes as pessoas têm uma certa timidez até de fazer isso quando é uma causa que é muito importante para elas, por exemplo, né? Quando você tá, por exemplo, fazendo um empreendedorismo social ou alguma coisa... Social, e você não quer vender muito isso para não parecer muito dinheirista, etc. Cara, mas às vezes é... Não, eu acho que, assim, uma coisa é você fazer o bem ou você pensar na tua comunidade... dar algo com uma mão e tirar uma selfie com outra, uhum, né? Isso. Jamais, eu acho isso super deselegante, não vou ficar falando por aí, eu tô contando só a história da redação e eu te juro, é a primeira vez que eu falo isso em 15 anos. Tô falando porque me veio à cabeça agora, porque eu não tinha me dado conta de como ter sido professor de redação mudou minha vida. E eu não tô falando que eu fazia bem, eu tô falando que eu ganhei mais daquelas pessoas do que elas de mim. Uhum. Então eu explorei mais elas do que o contrário. Esse, não existe bondade. Eu, pelo menos, não acredito em pessoas boas. Alguém que se diz bonzinho pra mim, eu já... Ih, bonzinho como, truta? O que, que é? Você tá, que é altruísta agora? Você sempre tá fazendo por alguma recompensa que aquela pessoa... Ninguém dá uma esmola na rua. Você quer dar uma esmola porque você quer se ver como uma pessoa generosa. Você dá uma esmola porque você tá numa situação de poder. Às vezes você dá uma esmola pra afastar aquela pessoa de você. Ninguém tá dando uma esmola porque é a Madre Teresa de Calcutá e quer... Porque você não pegava, abraçava, levava pra casa, cuidava... Não dava R$2 para afastar a pessoa dali, entendeu? Então eu não acredito em altruísmo livre de qualquer tipo de interesse. Ou pelo menos eu não, nunca vi esse animal raro por aí. Deve ter alguns santos humanos muito melhores do que eu sou, mas eu não sou incapaz disso. É mesmo que inconsciente, né? Agora, se você está contando uma história que é legítima e que é verdadeira e que você quer fazer com que as pessoas conheçam, eu acho que quando você está fazendo um produto ou um projeto, você está montando uma comunidade. E você vai encontrar pessoas que estão alinhadas com aquilo como você, do jeito como você pensa. Todo mundo acha, se acha ilha. Nunca somos uma ilha. Tem um monte de gente que pensa igual a gente. Mais ou menos parecido, discorda em alguns pontos, mas na grande figura tá ali, tá, pensa mais ou menos como você, quer mais ou menos as mesmas coisas que você. E se eu tô falando que você tem que colocar, encontrar no teu negócio um meio de expressão da tua visão de mundo, e montar uma comunidade, como que você vai montar comunidade sem comunicar? O que está por trás do teu negócio? Só para fechar o caso, a gente, por exemplo, contratou mulheres trans para trabalharem no Argos. Por que a gente fez isso? Porque eu sou bonzinho? Não, não porque eu sou bonzinho. Uma mulher trans no país tem uma idade média de 35 anos, uma expectativa de vida de 35 anos. São mulheres que nunca estão em situação de poder. Eu estou fazendo um negócio político, portanto, quando eu contrato uma mulher trans para o Bar dos Arcos, eu consigo duas coisas. A primeira delas é afastar aquelas pessoas que se incomodam com uma mulher trans no Bar dos Arcos. Eu estou fazendo uma escolha de um mundo, estou escolhendo os meus. O outro lado está errado? Eu acho que sim, mas provavelmente ele também acha que eu estou errado. Eu não vou ficar discutindo de quem está errado ou quem está certo. Eu estou do meu lado e estou cuidando dos meus. A primeira razão é um filtro. Segunda razão... Eu estou tendo uma funcionária que está se esforçando 10 vezes mais do que se eu trouxesse uma patricinha dos jardins que está fazendo aquilo por um bico depois da GV, entendeu? Para aquela mulher trans que eu trouxe, aquilo é a chance da vida. Para uma mulher branca ou para um homem branco, bem nascido, que faz aquilo nas horas vagas, é só uma passagem. Portanto, nesse caso, a primeira vai se dedicar muito mais a me devolver aquilo que eu tô pagando em forma de dinheiro por trabalho, entendeu? Beleza. Facundo, obrigado de novo. Gente, obrigado. Facebook da Pegni, quem viu a gente, Instagram da Pegni, Instagram do Facundo. Valeu. Daqui a 15 dias a gente volta. 15 dias. Divã do Facundo. Um oferecimento. Pequenas empresas e grandes negócios.